ligação. E foi pro telefone, maldisse o seu nome, tão pouco a razão. Maldisse, não dá mais. Foi bom, mas acabou. É que pra mim já deu, a vida continua, não é você, sou eu. Pra desligar na minha cara, fez uma cena de novela. Me parecia que era ela, naquela cena de novela. Não me restou outra opção, não, não, se não beijar uma outra boca. Nem vou ligar pra essa ingrata, vou esquecer, bate pra outra. Ainda penso em você, mas tô curtindo a vida. Ainda penso em você, mas já tô namorando. Ainda penso em você, mas vou partir pra outra. Melhor é te esquecer. Ainda penso em você, mas tô curtindo a vida. Ainda penso em você, mas já tô namorando. Ainda penso em você, mas vou partir pra outra. Melhor é te esquecer. Portal do Arrocha. Simba! Coisa boa! Melhor é partir pra outra. Desligar na minha cara, fez uma cena de novela. Nem parecia que era ela, naquela cena de novela. Não me restou outra opção, não, não, se não beijar uma outra boca. Nem vou ligar pra essa ingrata, vou esquecer, partir pra outra. Ainda penso em você, mas tô curtindo a vida. Ainda penso em você, mas já tô namorando. Ainda penso em você, mas vou partir pra outra. Melhor é te esquecer. Ainda penso em você, mas tô curtindo a vida. Ainda penso em você, mas já tô namorando. Ainda penso em você, mas vou partir pra outra. Melhor é te esquecer.